Ouvido externo. ouvidoexterno.blogspot.com. Passarinho. tempo em que te vejo a nascer, porta que se fecha sem bater. Se parecia apagar nos ponteiros do relógio, encontrou num sexto andar alguém que julgou que era para si, em particular, que a canção estava a falar. Estava lá para dar um sopro, um calafrio, um raio de sol no refrão, um nexo enchendo o vazio. Tudo isso veio numa simples canção. raio-tu, um sopro, um calafrio, raio de sol no refrão, um nexo enchendo o vazio. Tudo isso veio numa simples canção. A canção passou no rádio e quando o seu sentido se parecia apagar, nos ponteiros do relógio encontrou no sexto andar alguém que julgou que era para si, em particular, que a canção estava a falar. Um sopro, um calafrio, fechando o vazio. Tudo isso veio numa simples canção. Uma canção passou no rádio, habitou um sexto andar. ouvidoexterno.blogspot.com. Certezas e coisas. Eu não sou assim, não tenham certezas. Eu não sou assim, não tenham certezas. Eu não sou assim. Sozinha dentro de nós, a vida é como um fado, uma fatal canção nostálgico trinar do amor que nos amarra. Por isso a alma chora e tem o coração a forma singular de uma guitarra. Há por aí muita gente que não sente nem acredita que esta canção portuguesa é com certeza mais bonita, mas vi crescer no momento o sentimento de quem o canta. E a gente, queira ou não queira, a alma inteira sobe a garganta. A vida é como o fado, uma fatal canção nostálgico trinar do amor que nos amarra. Por isso a alma chora e tem o coração a forma singular de uma guitarra. A forma singular de uma guitarra. Tu fumas à janela, olho para ti espelhado nela. A noite é longa e dentro dela a chuva pinta uma aguarela. Somos tu e eu, só tu e eu, tu e eu, só tu e eu. E é quando me tocas que eu sei porque é que eu ainda não te ultrapassei. E sei que nada que eu vivi eu viverei pode ser maior que o nosso fogo. E neste jogo todo és rei. O fumo, o perfume, o cheiro. O lume, o fogo, o perfume, o cheiro. O lume, o fumo, o perfume, o cheiro. O lume, o cheiro. E é quando me falas que eu sinto que as palavras são amargas como o tinto. E esses lábios doces, cor de vinho, só me mentem ao dizer eu não te minto. E nesses olhos verdes absinto, Eu só consigo ver um labirinto. E é quando tu te calas que eu penso, porque é que não és feito de silêncio? Dás-me um copo que eu dispenso, estendo o corpo e adormeço. Sono tenso, sonho intenso, entre nós só fumo tenso. Fumo tenso, só fumo tenso. Fumo tenso. Dás-me um copo que eu dispenso, estendo o corpo e adormeço. Sono tenso, sonho intenso, entre nós só fumo tenso. Só fumo tenso, fumo tenso. Fumo tenso, o lume, o fumo, o perfume, o cheiro. O lume, o fumo, o perfume, o cheiro. O lume, o fumo, o perfume, o cheiro. O lume, o cheiro. Tu fumas à janela, olho para ti espelhado nela. A noite é longa e dentro dela a chuva pinta uma aguarela. Somos tu e eu, só tu e eu. Tu e eu, só tu e eu. Ouvido externo. ouvidoexterno.blogspot.com. Dá pelo nome das, não preciso da azia do vosso cinza. Paz. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Mesmo de corpo presente, a mente viaja por aí. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. aqui. Mesmo de corpo presente, a mente viaja por aí. Cá estamos, 1, 2, 3, em ação. Partida, combustível já está em combustão. Temos ingredientes certos desta poção. Nesta viagem sobe a escada e consulta a audição. Segue o desvio para o espaço, não tropeces. Não caias no buraco, o vazio não mereces. Lembra-te disto enquanto orbitas. Estas palavras são pérolas novitas e cá fora já habitas. Minha cabeça não para, parece máquina rara daquelas que não avario, não sendo uma peça cara. Doença pega, mas venço. Físico quebra, mas penso. Não deixa praga vencer-me, é disso que eu me convenço. Não deixa nega dobrar-me, eu valorizo a derrota. Não me envergonha perder, mas não tentar a vitória. Não aprender com os erros, dá asa um loop idiota. Sintomas batem à porta, repetem-se e não se esgotam. Perde-se o tempo e não volta, solto no espaço a revolta. Que ecoa na tua esquina, passo a arrasar-te sem escolta. Veículo é especial, nada me faz mal enquanto eu estiver aqui dentro. Aí fora comando, entretanto, mil ideias a explodir em simultâneo. Mil luz a pescar momentâneo, minhas fiscas fazem cócegas no crânio. Mil choques de lógico pânico. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Mesmo de corpo presente, a mente viaja por aí. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Eu não sou daqui, eu nunca estou aqui. Mesmo de corpo presente, a mente viaja por aí. Ondas batidas a vento, sinto alagamento dentro, sempre a subir nesta arca de Noé. Durmo em ar. Esta noite vou amar, esta noite vou sofrer, esta noite vou sorrir, amanhã desaparecer. Esta noite vais amar, esta noite vais sofrer, esta noite vais sorrir, amanhã desaparecer. Não levo animais comigo. Só preciso de um abrigo. Porque esta noite vou amar, outra noite vou sofrer, um dia ainda hei de sorrir e depois desaparecer. Esta noite vais amar, esta noite vais sofrer, esta noite vais sorrir, amanhã desaparecer. Não levo animais comigo.